Alô? Oi, filho. Ei, mãe, vem cá. Tu lembra de Matrix? Lembra assim, vagamente. O que que tu lembra? Não, aquele filme é muito doido. É uns negócios lá que o povo. Nossa, muito, muito sinistro. Sim, mas o que que tu lembra do filme? Eu lembro do cara que é muito bonito, por sinal. Aí eu não esqueci, não. A cara do homem não dá para esquecer. Sim, é o que esse homem Mas bonito o faz. cara. Ah, meu filho, é muito doido aquele filme que só passa. Eu só lembro. Ah, eu lembrei uma coisa. Aqueles negocinhos que fica descendo na tela do computador, sabe? Sim, o código da Matrix. Pronto, o código daquele negócio. Aí o que eu entendo é o seguinte: peraí, essa vida que a gente vive não é real. Certo. Né? Mais ou menos assim? É bem por aí mesmo. É como se tudo isso não fosse real e que é como se fosse outra vida. Cara, é muito. Agora, o que eu gosto de Matrix. É os efeitos especiais, aquela Sim. bala que vem e o cara desvia da bala. Aquilo Então, o ali, que tu nossa, lembra de aquilo ali é Matrix? Tem um legal. cara Não, bonito. um cara muito bonito, por sinal, eu só assisti Matrix por causa dele. Porque, lembra daquele Velocidade Máxima? Lembro. Cara lindo pra caraca, aquele cara. Ai, meu Deus. O cara era muito lindo. Sim, então Aí, um cara lindo, quando e eu aí tem vi o um trailer do código Matrix. verde, não é É, isso? mas quando eu vi o trailer do Matrix, que eu vi que era com esse cara, eu digo, não, tem que assistir esse filme por causa desse cara. Porque eu tinha assistido Velocidade Máxima. Lembra aquele filme? Lembro Porreta sim. o filme. Então, peraí, Pois é. e aí? Aí eu fui assistir Matrix por causa do cara, que eu não sei nem como é o nome dele É o realmente. Keanu Reeves. Pronto, é esse cara aí. Todo filme desse cara eu assisto. Se é ruim, se é bom, não interessa. Eu Mas tu não assisto porque lembra tá no muito de cara. Matrix, então. Não, eu lembro dos negocinhos descendo. Aí é quando ele descobre que ele encontra lá o cara, Que que aí vem cara? aquela. Tem um negro, né? Uma pessoa que fala para ele. Aí é que ele tá dentro de um negócio que sai, tem um monte de tubo, umas coisas assim, bem, né? Aí eu lembro das balas, quando ele consegue, quando ele é treinado, parece que ele é treinado. E aí ele consegue se desviar da bala e passa em câmera lenta, o cara assim, virando, né? A Isso. bala indo na. Não é isso? Isso mesmo. A Lembrou bala vai direitinho. na direção dele, aí o cara. E tem a capa preta, aquela capa preta também. É legal, legal mesmo aquela capa. Lembra da capa preta? Não tem uma Lembro capa sim. Eu preta? tinha uma, inclusive. Pois é. Aí o cara sai andando assim, ó, com aquela capa preta, muito charmoso. Com aquele óculos. Tem um óculos também, Sim, ele escuro? tinha um óculos escuro. É, aí o cara vem, cara, é muito massa aquele cara, só aquele cara andando com aquela capa preta, com aquele óculos preto, já valeu o filme. Pronto, só ganhei. Sério. Não, tô falando E aí, cumpade, seja bem-vindo a mais um podcast que vai ficar acumulado aí no seu iTunes, no seu, sei lá qual aplicativo de podcast que você usa aí nesse seu Android. Seja bem-vindo ao melhor podcast do Brasil! Porra, moleque, 1º de abril. 1º de abril veio e passou e eu não fiz um podcast na data especial, que é o formato correto, eu imagino, quando um podcast fala sobre esse tipo de coisa. Porque eu não tinha ideia de podcast ainda. Eu tava ontem no Twitter, tava no trabalho, preciso ver de você, tava no plantão no Twitter. E aí o pessoal falou, Izzy, por que você não faz um podcast? E eu já tive um podcast, acho que o pessoal que me segue há mais longa data deve lembrar do HBDcast, que era um podcast que eu fazia com alguns leitores do meu canal, ou do meu site, lendo notícias bizarras, que é um formato que vamos. Diga-se de passagem aqui, é a coisa menos original do mundo no que diz respeito a podcast. Tem uns podcasts gringos que eu curto pra caralho que tem esse mesmo formato. Tem o Smodcast com o Kevin Smith e o amigo dele que é produtor dos filmes dele, o Scott Mosier, que é mais ou menos nessa mesma pegada. Tem o Oh Yeah Dude, que é um dos melhores podcasts gringos de comédia. São dois malucos comediantes lendo histórias bizarras e comentando também. É o formato. Porque você tá começando um podcast, você não sabe o que você vai fazer? Vai no que dá certo, maluco. Vai no caminho certo, tá ligado? Você quer abrir um negócio? Você quer abrir um negócio, é a mesma coisa. Você não vai abrir, sei lá, uma oficina de consertar violoncelo, tá ligado? Você abre o quê? Você abre um puteiro, que é um negócio garantido. Mas vamos aqui. 1º de abril, né? No Brasil a gente chama de Dia da Mentira. Aqui fora, na gringa, eu não sei se vocês manjam isso. De repente, pelos filmes, você já sacou. Mas não é exatamente mentir apenas. O esquema é passar a perna em alguém, tá ligado? É inventar uma pegadinha, tá ligado? Botar o um balde d'água em cima da porta, do quarto, da mulher, furar a camisinha dos outros. É mais ou menos nessa pegada aí. É sacanear o amiguinho. Me contaram uma mentira também no 1º de abril. Eu não sou de contar mentira, porque eu não sei contar mentira direito. Eu começo a rir imediatamente, tá ligado? Então, no 1º de abril não é uma data que eu celebro muito bem. O pessoal me enganou no trabalho lá. Falaram que o paciente meu tinha morrido. Olha que merda, mano. Olha o tipo de humor mórbido dessa galera. Humor mórbido. Falaram que meu paciente tinha morrido. Uma gerente lá que eu gosto pra caramba falou que ia sair fora do trabalho, que tava se demitindo, que tinha ganho na loteria. Que eu já devia ter sacado que era mentira, porque ela não estaria vestida, se comportando como um ser humano no local. A maioria das pessoas, eu imagino, se tivesse ganhado na loteria e tivesse ido no trabalho pra avisar, tava rodando a camisa em cima da cabeça, mijando na mesa, tá ligado? Plantando bananeira. Então, ela tava muito comportada pra alguém que acabou de ganhar na loteria. Eu devia ter sacado que era... Que era uma sacanagem de 1º de abril. Como eu falei, eu não costumo fazer nada no 1º de abril. A coisa mais padrão e clichê do 1º de abril é você ir no Facebook e falar que terminou com a mulher, ou que é gay, ou que vai casar. Alguma coisa relativa ao seu estado civil que causaria choque nas pessoas. Se bem que eu tenho amigos que, se eles falassem no 1º de abril que era um gay, eu não ficaria tão surpreso assim, na verdade. A ideia é chocar as pessoas, tá ligado? A ideia é você passar a perna no amiguinho. E tem gente que leva essa filosofia de passar a perna nas pessoas, de plantar uma brincadeirinha um pouco muito, muito longe demais. Sabe o que rolou? Lá nos Estados Unidos, na cidade de Lubbock, que porra de nome é esse, mano? Lubbock, no Texas, veja bem. O sujeito foi no banco, tá ligado? Fez a arminha com a mão, sabe qual é a arminha com a mão? Caralho, uma parada que eu lembrei agora, maluco. Você lembra no colégio, você fazia a tal da arminha com a mão, mas aí você colocava uma liga, o que no Ceará a gente chamava de liga, mas nos locais mais civilizados eu imagino que chamam de elástico, tira de elástico, colocava aqui no dedo mindinho, sabe qual é? Passava por trás aqui do dedão. Equilibrava, eu sou um analfabeto. Equilibrava no dedo, indicador, e pá, saltava na orelha do amiguinho, tá ligado? Ele fez mais ou menos isso, só que sem um elástico. Colocou a mão por baixo do suéter que ele tava usando, sabe qual é? Fez a arminha com a mão e falou: "Ah, vagabundo, passa tudo aí. Perdeu o Playboy, perderam tudo, passa tudo dentro do banco, maluco. Crime federal do caralho. E aí a mulher, tipo, começou a ficar quase. Ela teve aquele choque, né, porra, você ser assaltado dentro de um banco aqui fora. No Brasil, em países assim, é um pouco mais comum, mas aqui fora, na gringa, é um pouco, né, porra. Aí a mulher tava tão sem reação e ficou olhando pro cara que, cara, é uma situação que merda, eu imagino. O cara, pelo jeito, se desesperou porque a mulher não teve reação, ficou, tipo, olhando pra ele sem saber o que fazer. E aí o moleque, eu imagino ele como Michael Cera, saca, que é o protótipo. Mas, assim, o arquétipo, talvez seja a palavra certa, eu sou um burro do caralho, de gente que tá numa situação de total sem jeito e vergonha alheia. Então imagina o Michael Cera olhando pra mulher, não sabendo o que falar. Pô, eu já não sei que é um assalto. O protocolo de assalto é: eu falo que é um assalto, eu produzo uma arma ou finge que tem uma arma e você me passa a grana. A mulher ficou sem reação, ele falou: "1º de abril!" E saiu correndo. Só que a polícia falou, o tenente Rei Mendonça, que é um nome foda, falou: "Meu amigo, isso ainda é um assalto, isso ainda é um crime federal, e agora estão procurando o maluco." E aí falaram aqui que ele tá na notícia, né? Na verdade, não, agora, caralho, eu comecei a ler a notícia, maluco, agora eu chego no final, e teve um plot twist! Na verdade, não, me enganei, não era um maluco, era uma moça, então você não, esquece que eu falei do Michael Cera. Era uma moça, e descreveram lá o que ela tava usando e tal. Mulher chega no banco, finge que tem uma arma, e quando o caixa não reage de forma... da forma que ela esperava, ela simplesmente usa de desculpa o fato que era 1º de abril e sai correndo. E agora tá aí, a polícia tá procurando a mulher que fez um assalto, um semi-assalto, um quase-assalto, ainda conta com um assalto. Pior não é nem isso, pior é o que o Google, porra, mano, o Google é vacilo. Eu falei ontem que é vacilo, eu acho vacilo, que ontem, no dia 1º de abril mesmo. O 1º de abril chega e você não pode mais acreditar em nenhuma notícia que aparece na internet. Que é a única vez no ano que vagabundo realmente lê a parada e pensa: será que isso é verdade? Na verdade, não. Assim, tio e vó de Facebook, mesmo no 1º de abril, estão caindo em tudo. Mas a gente aqui, o pessoal mais, tá ligado? Mais colado, o pessoal que manja um pouquinho mais da malícia internética. 1º de abril chega e você, que geralmente cai em link do sensacionalista, em tabloide do caralho, aí você tá prestando atenção nas fontes, você tá cético, você tá crítico, você tá exercendo aqui o seu raciocínio. É uma pena que isso acontece uma vez no ano. E aí eu falei no te rolou dia 1º de abril, eu vi algumas empresas aqui arriscando uma piadinha ali, uma brincadeirinha, uma mentirinha. E eu falei: olha, eu acho vacilo. Organização de notícia é vacilo extremo fazer piadinha de 1º de abril. Na minha opinião, de merda. Beleza? Minha opinião. Acho vacilo. Empresas em geral, eu também acho vacilo. Porque não porque eu politicamente correto, tem que ser tudo, não pode ter brincadeira, não pode ter... Eu não digo nem isso. É porque uma empresa, mano, uma parada séria, ela gasta muito de energia e dinheiro pra que a pessoa, pra que o consumidor em potencial confie nela. Então, alguns anos atrás, o girlgames.com, isso aqui não é jabá, ok? É um site tipo um Steam, que vende a jogos antigos pra computador, mano. Os joguinhos antigos de computador, mano, que moram aqui no meu gorduroso coração. E aí, é tipo um Steam, só que eles não têm uma plataforma, um aplicativo separado, tá ligado? É um site apenas. E não tem DRM, você pode baixar os joguinhos, estar na casa do seu amigo, caralho, é muito bom. E aí, alguns anos atrás, eles fizeram uma piadinha, não lembro nem se foi exatamente no 1º de abril, mas eles resolveram fazer uma piadinha que falaram que iam fechar o site, que rolou treta lá com copyright, com os donos dos direitos do joguinho, caralho, vão fechar o site. E aí a gente, eu no caso, que já tinha feito uma grande coletânea de jogos comprados no serviço, fiquei desesperado. E veja bem, nem tem DRM, eu poderia ter baixado tudo, e aí o site vai pro caralho, mas os meus joguinhos estão aqui no meu HD. Mas ainda assim eu fiquei meio chateado quando eu descobri que era mentira de 1º de abril, mano. Não pode, brother, não pode. Empresa eu acho vacilo. O Netflix, ou a Netflix, sei lá como que vocês chamam aí, é uma parada muito arbitrária, porque você fala o Netflix, aí a justificativa do cara que fala isso é que não, mas é o site Netflix. Só que você pode dizer que é a empresa Netflix. E aí fica nesse vai e volta do caralho. Um vídeo recente que eu fiz, eu tava chamando... Eu nunca tinha ouvido a palavra longboard no contexto de uma conversa em português. E aí, por algum motivo, vai entender, eu tava falando a longboard, que agora... Que 50 milhões de pessoas falaram que eu sou um idiota analfabeto por falar isso. Agora a longboard me soa estranho. Mas inicialmente eu tava falando a longboard. E aí o pessoal falou que não é o longboard, porque skate é masculino. Só que se você parar pra pensar, skate ser masculino já é completamente arbitrário, mano. Palavra em inglês, tanto faz ou a, não tem uma, não tem. É por isso que no, é foda. Em Portugal... Eles têm o costume de chamar muitas coisas como nome feminino, eletrônicos em geral. Então, a videogame, né, um exemplo que é o único exemplo que me vem na mente agora, mas eu sei que não é o único. PlayStation, em vez de chamar o PlayStation, eles chamam a PlayStation, que pra gente, porra, parece uma imoralidade falar isso, mas pra eles é o certo, tá ligado? Enfim, caralho, saindo uma tangente maluca aqui. Netflix fez uma piadinha lá falando que o acervo de Game of Thrones ia estar lá no site dos caras. Obviamente, piadinha de 1º de abril, mano. Um monte de gente celebrando. É foda que tem gente que começa a celebrar essas notícias de 1º de abril. E aí eu não sei quem é que caiu de fato na parada ou quem é que tá sendo engraçadinho, tá ligado? E aí é foda porque mesmo que o cara caia, ele tem essa... como é que se diz? É plausível que ele argumente que ele tava apenas de brinks, tá ligado? Apenas de brinks. Eu tô compartilhando aqui, eu sabia. Caralho, eu sabia, maluco. Eu sabia que era brincadeira, tá ligado? Você tá achando que eu sou idiota? Eu sabia. Eu tô compartilhando aqui pra pegar outros trocos, quer dizer, outros não, porque eu não sou. Eu sabia já, eu já sabia. Eu não caí nisso aí. Tô tentando pegar você que é um trouxa. Então tem isso, mano. Agora eu vou chamar um negócio, maluco. Uma coisa é você falar que uma série... Que não, você não tem os direitos sobre essa série, vai estar disponível no seu catálogo. Por mais que o cara caia, ele vai ficar animado e tal, ele se decepciona um pouco quando ele descobre que ele foi feito de otário pelo serviço que ele tá pagando dinheiro mensalmente. E tem isso ainda, mano, se você é enganado pelo seu amiguinho, vai lá. Mas se tá sendo enganado por um serviço que você tá pagando todo mês, eu ia me sentir mais feito de otário ainda, mano. Os caras tão pegando meu dinheiro e tão passando a mão na minha bunda ainda, me fazendo de otário nas redes sociais. Se bem que você para pensar, mano, você faz papel de otário 364 dias por ano, fazer papel de otário por um dia a mais, né, nem faz diferença mais nessa altura, mano. Claro que o sono esteja estourando pra caralho aqui, que merda. Mas olha quem foi que não soube brincar nesse negócio. O Google, o A Google, né? Já vai entrar nessa merda de novo. A empresa Google, você pode falar assim, né? Ou o site, o serviço, o sistema de busca Google. Foda-se, tá ligado? Foda-se. O Google, vou falar o Google, pensou numa brincadeirinha. Uma brincadeirinha inofensiva, completamente inofensiva. Ok, cadê o link aqui? Deixa eu abrir aqui. Olha só, pro 1º de abril, eles bolaram um negócio chamado Mic Drop, maluco. Mic Drop. Olha só, o que é o Mic Drop? Você que manja da cena do rap, tá ligado? Você que é da favela, da rua. Mic Drop é quando o maluco manda, esculacha o seu oponente, e aí ele, tá ligado? Solta o microfone no palco, como uma indicação de falar, olha aqui, ó, aqui tá, acabou. Você não precisa desse microfone, vou deixá-lo cair no chão, porque aqui está acabado. Então, o que eles fizeram? Quando você... clicava lá pra mandar a mensagem, acho que através de um atalho, você botava Ctrl Enter, eu acredito. A mensagem, você terminava a mensagem, ele encerrava a comunicação, a pessoa que recebe o seu e-mail não pode te responder. E aí entrava um gifzinho daqueles, um Minion, saca? Minion, aquele bichinho amarelo que a sua tia fica compartilhando no grupo do WhatsApp da família. Um Minion soltando o microfone, a cena de um desses filmes aí. Eu acho que teve só um filme dos Minions, né? Teve dois Despicable Me, teve três filmes com essas porra. E aí eu não sei qual dos filmes é, porque eu nasci essa merda. E aí tem... Olha que bosta. Tem muita gente que usa Gmail pra negócios, pra trabalho, pra coisa séria, porra. Tá ligado? Não é você que fica mandando link de Pornhub pro amigo da faculdade. Tem gente que usa isso aí pra fechar negócios. Eu, às vezes, até. É raro, mas às vezes. E aí, já pensou? Você coloca a mensagem, você bota lá, manda o send pra mandar o e-mail, e aí encerra, a pessoa não pode te responder, e entra aquele gifzinho lá da porra do bicho amarelo soltando o microfone. Isso, em tese, se você usa o Gmail, a internet em geral, como um playground pra ficar de palhaçada, é de boas, tá ligado? Só que tem gente que usa pra negócios, então imagina você receber, tinha uma imagem passando aí, rodando no Twitter, que aí é também, 1º de abril, mano, como eu falei, não dá pra acreditar em nada, mano, eu me sinto na caverna de Platão, tudo que eu vejo é falso, são sombras, tá ligado? Mas enfim, foi a mensagem que eu vi aí passando de um cara que tava organizando o enterro da mãe ou do pai, sei lá quem, mano, do cachorro, talvez, e aí o cara da funerária falou lá, mandou lá, tá aqui os detalhes da parada, deu o Ctrl Enter lá, e aí entrou um bichinho no mic drop soltando o microfone, mano, o cara, nossa, discutindo o enterro lá de sei lá quem, mano, tia Josefina lá do maluco. E aí, a funerária manda isso aí. Teve relatos de gente sendo demitida, mano. Aí você vai no fórum. Aí é foda. Você vai no fórum do Google lá e tem um monte de gente falando as formas diferentes como essa brincadeirinha do mic drop foderam eles. Porque a treta real era o seguinte. Teoricamente, era pro negócio aparecer só... Era assim, eles planejaram pra que tivesse um botão mais claro de usar o mic drop. Só que aí rolou um bug que tava mandando isso aí pra qualquer pessoa que apertasse o Ctrl Enter normal. Tá ligado? Mano, as poucas oportunidades que se mic drop, é vacilo, como eu falei, empresa fazer brincadeira de 1º de abril é um pouco arriscado, mano, é um pouco vacilo. Se você tá mandando, olha, isso seria foda você que tá terminando o namoro, tá ligado? Você que mandou o grupo de trabalho da faculdade, o pessoal tá fazendo trabalho todo mundo junto, você tá puto da vida porque os malucos são um bando de vagabundo e tão atrapalhando mais do que tão ajudando, e aí você mandar isso pra eles, se bem que hoje em dia se faria isso tudo através do WhatsApp, né? Ainda bem que o WhatsApp não fez uma brincadeira. Já pensou? Se o WhatsApp fizesse uma piadinha de 1º de abril falando que vão... Que sei lá, que uma nova feature aí, que se você pagar, sei lá, 99 centavos, né? Que é o preço de tudo esses negócios de aplicativo aí de celular, você vai poder ter acesso a, sei lá, screenshots dos outros, ou você vai poder entrar num grupo em que você não pode, você vai poder ler as mensagens de não sei quem... Olha, maluco, nossa senhora, tá louco. Eu sou contra, mano, eu que sou eu, mano. Não faço brincadeirinha de 1º de abril. Empresa séria fazendo é um vacilo considerável, mano. Olha a merda. E é isso aí, 1º de abril, mano, dia dos Joselitos, tá ligado? E sempre, todo ano dá alguma merda. Todo ano alguém faz uma brincadeirinha que ou é racista, ou foi sexista, misógino, ou dá merda nos e-mails dos outros, o nego perde emprego, né? O outro faz satabanco, falou que... A outra, no caso, faz satabanco, falou que era 1º de abril, pegadinha. Vai se fudendo, tá? A polícia tá nem aí, maluco. Registrou como assalto, mano. Tem essa. E é isso aí, gente. Esse foi o primeiro episódio piloto completamente experimental e todo zoado do melhor podcast do Brasil. Que é uma afirmação bem ousada pra se fazer de um podcast tão merda. Mas vou ficando por aqui, meu amigo. Se você gostou desse programa, vem falar comigo no Twitter, @EasyNobre, no Instagram, @EasyNobre, Snapchat, EasyNobre84, YouTube. Vou botar os links tudinho aqui no post. Sabe o que é foda? Esse negócio de podcast, você fala, os links das notícias estão aí no post e tal. Ninguém entra no negócio de post de podcast, mas ninguém entra nesses sites. Você fala a verdade comigo. Você coloca, entra no meu, beleza? E fala nos comentários se você de fato alguma vez entra no site dos podcasts. Eu entro no site do meu podcast pra ler os comentários. E a gente vê que a discrepância entre o número de downloads e o número de comentários é absurda. Então eu quero que você me fale aqui. Eu tô convidando você a vir nos comentários e falar se você costuma ir no comentário dos podcasts dos outros, no site do podcast dos outros, ou se você só baixa aqui pelo feed e acabou-se. Valeu? É isso aí, gente. Até a próxima. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Os terceiros estão de brincadeira. Pedra pura. Eles querem invadir o morrão, mas eu dou tiro na cabeça, na escura. Também dou tiro na bunda dos terceiros vacilão. E os terceiros, bando de filha da puta, um bando de sangue, suga, são.